Hoje na Rádio Boa Nova destacamos mais uma edição do Festival Cine Eco, Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela. Vamos já na 29ª edição, este festival que começa esta quinta-feira, dia 5 de outubro. E a propósito deste evento, que já é de grande referência no Concelho de Ceia, na região, no país e no mundo, vamos estar à conversa já de seguida com a senhora vice Presidente da Câmara Municipal de Ceia, com o Pelouro da Educação e Cultura, Célia Barbosa. Viva, senhora vice-presidente, obrigada por se juntar à emissão da Rádio Boa Nova. É um facto, está por aí mais uma edição do Cine Eco em Ceia. É verdade. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e por esta oportunidade que nos permitem em divulgar o Cine Eco. E muito bem, como disse, o Cine Eco é o único festival de cinema em Portugal dedicado a esta temática ambiental e, no seu sentido, mais abrangente. Ele realiza-se em Ceia anualmente, sempre em outubro, e de uma forma ininterrupta, isto desde 1995, é por iniciativa do município. Este ano, o festival decorre entre os dias 5 e 13 de outubro na Casa Municipal da Cultura. Em termos, esta 29ª edição será certamente, à semelhança das anteriores, diferenciadora. E Ceia será com certeza, e será com certeza, o centro das atenções no domínio destas questões ambientais. Este ano tem a particularidade do festival começar intencionalmente um pouco mais cedo e num feriado, que é o 5 de outubro, com um cineconcerto. E isto permite também oferecer um fim de semana prolongado de programação. Isto uma programação para todos os gostos, mas também para todas as idades. E Muito por bem. isso, entre sexta e domingo, a programação vai ser muito diversificada e esta intenção de ser mais cedo teve este propósito também de nós podermos atrair mais público ao festival. Porque vem gente da região, do país e do mundo, não é verdade? Exatamente. Portanto, o Cine Eco é de facto uma referência nacional e internacional, e nesse sentido também projeta a Ceia como um lugar de convergência e de encontro de realizadores, de jornalistas, de ativistas, da própria comunidade e comunidade educativa, o que reflete claramente também a aposta da Câmara Municipal nestas questões da educação ambiental e no desenvolvimento cultural do concelho. E sim, muitas diversas personalidades que integram os júris, algumas delas até figuras públicas, trazem de facto um ambiente cosmopolita à cidade durante este período do festival. E todos estes aspectos, não é, fazem também do CIDE como a imagem de marca. Com Exatamente. certeza que sim. Com certeza que sim. Portanto, são elevadas as expectativas em torno desta 29ª edição, que presumo que em cada ano haja aqui um crescendo na qualidade deste evento. Exatamente. Realizar um evento cultural e artístico fora de qualquer centro urbano é sempre um grande desafio. E no caso específico do Cine Eco, isso até se traduz num esforço acrescido. Para quê? Para oferecermos uma programação diversa e de qualidade. E isto também resulta de um esforço coletivo por parte de uma equipa do festival, não só de manter, como disse muito bem, mas também de elevar a qualidade da programação ano após ano, não é? Incutindo sempre alguma irreverência e alguma inovação em cada edição. Esta é a 29ª, portanto, há aqui um caminho percorrido sempre em crescendo ao longo dos anos. E como é que o município de Ceia, senhora vice-presidente, se tem vindo a adaptar e também a ter esta vocação para este evento, que, como disse, não é muito habitual nas pequenas cidades do interior, acontecem mais nas grandes cidades. Como é que o município de Ceia se vai preparando para, em cada ano, receber uma iniciativa destas, um evento destes, que acolhe gente desta esfera do audiovisual, do cinema, sobretudo do cinema ambiental? Exatamente. Este evento é um evento que requer uma preparação a longo prazo. Portanto, todos os anos há uma equipa que se dedica ao Cine Eco e que trabalha efetivamente na preparação deste grande evento. O Cine Eco tem sido um instrumento muito importante junto da comunidade local também. E para além da questão da programação cinematográfica, também decorrem paralelamente outras atividades, também muito direcionadas a um público mais jovem, muito deles até um público estudantil, mas além disso, o CineEco também estende a todo o território nacional através da chamada rede de extensões em diversas cidades do país. E estas extensões do festival têm aqui uma missão de serviço público muito relevante. Isto porque também consegue levar o CineEco a outros pontos do país. Oliveira do Hospital também já fez algumas extensões do CineEco. É verdade. Permitindo também uma afirmação e uma diferenciação deste festival relativamente aos demais, permitindo que este festival se difunda ao longo de todo o ano, mas também não está circunscrito só ao território de Ceia. E é de referir também, já agora aproveito a oportunidade, que esta edição, à semelhança das anteriores, também convidam padrinhos da comunidade local para apadrinharem filmes, nomeadamente no que diz respeito à competição de longas-metragens internacionais, e estes padrinhos têm um papel aqui fundamental, porque são elementos preponderantes na ligação do festival à comunidade. E é uma forma também que nós encontramos de aumentarmos aquilo que nós chamamos a família CineEco. E cada ano que passa se cria uma ligação afetiva de pertença entre os padrinhos e o próprio festival. Muito bem. Senhora Vice-Presidente, portanto, verificamos que este festival tem um impacto elevado no concelho e também na própria região. Portanto, logo à partida, pelo número de pessoas que traz, não é? A Ceia, neste fim de semana, que propositadamente, então, nesta edição, o CineEco até vai ter início no feriado, até para aproveitar o fim de semana prolongado. Portanto, terá um forte impacto no concelho e na região. Claro que sim. Traz muita notoriedade à cidade de Ceia, porque permite, para além de divulgar a programação e o próprio festival, permite que Ceia também divulgue, além disso, o nosso património histórico, cultural do concelho, promovendo Ceia, e não só, também toda a região da Serra da Estrela, como um destino turístico. Ou seja, conseguimos aliar o melhor dos dois mundos. Exatamente. Um festival, mas também muita daquilo que nós podemos oferecer enquanto território, e já agora também aproveito a oportunidade, porque Ceia tem uma rede de equipamentos museológicos e culturais com alguma relevância, nomeadamente agora até no Museu do Brinquedo temos presentemente uma exposição temporária com os brinquedos dos famosos, e é sempre um bom motivo para visitar Ceia, além do Museu Natural da Eletricidade, o Museu do Pão, o CIS. Portanto, temos aqui um conjunto de pretextos muito bons para que as pessoas possam aliar uma vinda, uma escapadela à Serra da Estrela, usufruir do festival, mas também usufruir de um conjunto de oportunidades que o território oferece em termos culturais. Senhora Vice-Presidente, e a propósito dos filmes, a competição tem aumentado o número de participantes neste festival? Não sei se é possível avançar o número que vai estar a concurso nesta edição. Olha, nesta edição vamos ter 65 filmes de 27 países. E isto também mostra a relevância que o festival tem, mas isto são aqueles que foram selecionados, porque aqueles que concorreram foram cerca de, concorrem anualmente cerca de 600 filmes de vários pontos do planeta. E isto é indicativo também da importância que o CineEco já tem, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Isto também porque há cada vez mais preocupação com o ambiente, tratando-se deste festival, o único do nosso país, sobre esta temática. É, exatamente. E isto num tempo em que múltiplos desafios, não é, que colocam a humanidade, estas questões ambientais estão na ordem do dia. E este 29º festival, ao colocar no seu cartaz 75 filmes de 27 países, obviamente vai também cumprir aquilo que é a sua missão educativa. As temáticas, elas são variadas. Este ano há o destaque para, por exemplo, a resistência de pequenas comunidades, por exemplo, frente a tragédias ambientais, a questão também dos direitos dos povos indígenas, a relação, por exemplo, entre família, género e meio ambiente, a questão das migrações, por exemplo, a luta de diversas populações pela preservação dos recursos hídricos e, por exemplo, uma temática que nos diz muito aqui enquanto território, que é a questão das consequências dos incêndios florestais. São algumas das temáticas que vão estar incluídas aqui na programação do CineEco. Senhora Vice-Presidente, e há também, tem aumentado o número de realizadores locais ou da região a participar neste festival. O festival também tem, de alguma forma, permitido que jovens talentos desabrochem neste mundo da produção de cinema. Sim, todos os anos isso acontece. Temos filmes, que, como eu disse, de 27 países, mas também temos muitos que são nacionais e muitos que são regionais. E isso em todas as edições se verifica e se mantém. E isso, de facto, também é muito importante porque permite que daqui deste festival surjam e emerjam no âmbito desta temática do cinema e do multimédia futuros, não é, realizadores e que tenham este gosto pelas questões cinematográficas. Muito bem. Senhora Vice-Presidente e Vereadora também responsável pela cultura, que é do que tratamos agora, e também educação, estão ligados estes temas. Este será um evento a que o município de Ceia continuará certamente a dar atenção. Claro que sim. Para o ano vamos ter a 30ª edição, será um marco importante para o CineEco e este festival já tem a sua marca. Já tem a sua marca no território, já tem a sua marca a nível nacional, já tem a sua marca a nível internacional e Ceia tem um orgulho, Ceia e os cenenses têm um orgulho neste evento cultural. E, portanto, é algo que é para permanecer e que é para, em cada edição que passa, mostrar também a qualidade que tem, também a sua irreverência, mas também a sua inovação. Em cada dia e em cada sessão, portanto, as entradas são gratuitas? São sempre gratuitas. Em todas as edições, isto há 29 anos, que este festival é gratuito. Também há aqui um sentido de serviço público. Estas questões das temáticas ambientais, à data da sua edição, foram, de alguma forma, visionárias e pioneiras, mas hoje em dia são questões que estão na ordem do dia. Portanto, temos aqui também esta preocupação de agitar, de alertar, de sensibilizar consciências para as questões ambientais e é algo que também nos torna diferenciadores pelo facto de termos o único festival de cinema em Portugal dedicado exclusivamente a esta temática ambiental. Muito bem. Corrija-me se estiver enganada, mas parece-me que entre 5 e 13 de outubro, praticamente todos os dias, haverá sempre a exibição de filmes na Casa Municipal da Cultura de Ceia. Exatamente, é isso mesmo. E deixo aqui o convite a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova que venham entre 5 e 13, que possam consultar a programação que está disponível quer nas redes sociais, no Facebook do CineEco, quer na própria página do CineEco, em que podem consultar a programação e ver, efetivamente, os filmes que vão estar a concurso, com as suas pequenas sinopses e virem a Ceia usufruir desta festa de cinema ambiental. Senhora Vice-Presidente do município de Ceia, Célia Barbosa, muito obrigada por todas estas explicações em torno deste grande evento, que corra pelo melhor já a partir de quinta-feira. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Foi então esta conversa com a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ceia, com o Pleuro da Educação e Cultura, Célia Barbosa, a propósito da 29ª edição do CineEco, o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que vai decorrer de 5 a 13 de outubro em Ceia. Este é o único festival de cinema ambiental em Portugal.